Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu interior. Hoje eu convidei para cantar comigo, nessa noite, o menino que ainda mora dentro de mim. É ele que me guiará. Evoquei hoje a simplicidade do meu lugar, as vozes que cantam as minhas saudades mais profundas, as dores que minha memória reconhece como santas. Mas convidei também aqui, hoje, os risos de muitas graças que um dia eu pude ver de perto. Tudo isso estará aqui e será trazido pelos braços destas canções que tanto me recordam quem sou eu. Obrigado por estarem comigo nesse exercício poético de dar vida ao passado, de semear o futuro de esperanças felizes. Obrigado.